repertório novo, vale aliar. José Navas, se é repertório novo que cê quer, postou. Farmácia Simone, Lojas Mali, meu amigo Tommy, Book Marcas, estourador. A vaquejada começou, o paredão tocando, as mina tudo me olhando, querendo me conquistar. Celular não sai da mão e o copo na boca, e o vaqueiro capa louca vai escolher. O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota, poxa. A Vax e eu novinha, me escuta, sai logo desse pensado, monta aqui no meu cavalo e vamos ali. Rebolando no galope. E monta logo vai, vai ficando em cima do José Novai. Deu certo na produção, as galera tá devassa, Maratá estourado. É o Jorge Matheus, o único. Olha ele. A vaquejada começou, o paredão tocando, as mina tudo me olhando, querendo. O celular não sai e o copo na boca e o vaqueiro cá. Adivinha quem ganhou? Ô novinha, me escuta, sai logo e monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor. Monta logo vai, monta logo vai, vai ficando e rebolando no galope. E monta logo vai, vai quicando e rebolando no galope do papai. Monta logo vai,